então a importância deste tipo de residências para acolher as pessoas mais velhas? Todos nós sabemos que estas residências e, portanto, estas estruturas, na sociedade em que estamos, são necessárias. As condições de vida mudaram muito, as famílias estão ocupadas, têm de trabalhar. Hoje o trabalho, pois, é para homens, é para mulheres, é para todos os membros de uma família. E, portanto, muitas vezes os idosos acabariam por ficar entregues a si mesmos e em deficientes condições, sobretudo do ponto de vista da assistência e da companhia, se não houvesse alguns destes lugares que os pudessem acolher, e esperamos que nas melhores condições. Penso que não pode significar de modo nenhum que as famílias descarreguem noutros lugares os seus idosos. Tem de haver o acompanhamento, tem de haver o carinho, tem de haver a proximidade, mas com certeza que em muitas circunstâncias é necessário que estes lugares acolham as pessoas mais idosas, em consequência dessa mudança do modo de organização da nossa sociedade. A GNR emitiu recentemente um relatório sobre o aumento das pessoas idosas que estão nas casas. Como é que vê também esta situação do isolamento dos idosos, principalmente no caso do interior? Pelo contacto que tenho tido com muitas populações, mesmo nesta região interior, há situações muito diversificadas. Há pessoas muito idosas que estão nas suas casas efetivamente sós, porque não têm os familiares, que residem num lugar distante ou têm o seu trabalho ao longo do dia todo e, portanto, que se sentem verdadeiramente sós. Mas também há muitos idosos que aparentemente estão sós, mas têm a presença contínua dos vizinhos ou mesmo depois o sentido interior da companhia de alguém, e muitos também até o sentido da presença de Deus nas suas vidas, que os deixa muitíssimo tranquilos. Para dizer que tenho encontrado idosos em situações efetivamente de solidão interior e exterior, e tenho encontrado idosos que, apesar de parecerem estar sozinhos, se sentem muitíssimo felizes, muito tranquilos e em paz na sua própria casa, apesar de porventura parecermos a nós que passamos ou que vamos por ali que não têm o acompanhamento que poderia ser o mais adequado. Agora, que a GNR e que as instituições públicas tenham essa preocupação e esse cuidado e alertem as pessoas para isso, e que passem e que visitem e que conheçam os casos, pois isso acho que é efetivamente um serviço público que é necessário e que é devido por justiça. Sr. Bispo já visitou muita instituição, muita associação, muitas entidades públicas, privadas. Qual é o balanço, se há algum balanço nesta altura para fazer, do nosso Conselho, daquilo que viu? Eu vejo um panorama muitíssimo bom, tanto no que diz respeito às entidades públicas que acolhem idosos e doentes, como no que diz respeito aos privados. Sabemos que há algumas dificuldades atualmente, porque o que diz respeito aos acordos com a Segurança Social, o que diz respeito às próprias reformas das pessoas, que não são, em grande parte, elevadas, portanto, para suportar os próprios custos da situação de residência em lar, mas sabemos que há um esforço muito grande da parte de muitas pessoas para criar as melhores condições para que os idosos se sintam bem, se sintam felizes e tenham os cuidados necessários. Portanto, eu acho que esta região, e penso que é um pouco o que se passa no nosso país, que tem gente com um coração muito grande, com uma força de vontade. Como sabemos, muitos são em regime de voluntariado, que fazem, que dirigem, que orientam, que conduzem os destinos das instituições e que, portanto, é o sinal da grandeza da alma do povo português e do povo, concretamente, desta região em que nos encontramos. Alguma expectativa ainda do que vai encontrar no Conselho? Não. As expectativas, eu tenho sempre expectativas e, felizmente, as minhas expectativas são boas, na maior parte dos casos, porque sou uma pessoa, posso dizer, otimista, e tenho encontrado muitos motivos para manter este otimismo. Encontro bolsas de problemas aqui e ali, dificuldades, de pobreza até, de solidão, no sentido daquilo que dissemos, mas não é esse o tom dominante da vida nesta região. É evidente que a população está envelhecida, que há necessidade de mais população e de população mais jovem. Esse é um desafio muito grande, que é cultural, tem a ver com o nosso nosso modo de ser e de estar no mundo, mas vejo as pessoas a residir nesta região muito felizes, muito tranquilas e, na maior parte dos casos, com o necessário para uma vida honesta, para uma vida digna e para uma vida justa.